Thank you. Solo Salvador, aqui é o Wolf do Aça Quebec, 10 minutos o reboque. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, gostaria de 251. Xenemia 251, informação hotel, copia Guarulhos, nível 360. Autorizado para Guarulhos, via pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Decolagem pista 10, após decolagem curva à direita. Transponder 5427, frequência do controle em 120.8. Autorizado Guarulhos, a pêndulo 10, até Taubaté, 2360, da Eolene Motiva, já fala da pista 10, completa direita, 427-208, frequência. O Xané 625, chamará mais um para o Xané 625. Gente, o Xané 625. motor ao chamar em ações. O Chanel 6251 no portão 05, autorizado, já porta táxi. Gente, amarelo, 5. Gol, Golf, Golf Yankee, Brasília. Golf Yankee solicita a operação de reporte do pátio 3 para o pátio principal, fica número 9. Autorizado inicial reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, gol, Golf Yankee. Reportarado. Chanel 6251, no táxi via pátio 1, no táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no 0, quando lá torre 1 no 8, decimal 9 e 5, ajuste no 0, no 2, agora um bom voo. Ponto espera pronto para decolar. Chanel 6251, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Alinhar e decolar, na linha 2. Chanel 6251, decolou os 32, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Chanel 6251, decolar. Bom dia, 6251, contato radar, sobe ao 360. Afirmativo, subindo ao 360, 6251. Controle, o 6251, possibilidade de voar na proa de Mótiva? Aguarde. controle de Salvador, voo Golf e Golf Yankee, solicito autorização para entrar, ingressar no parque principal. Autorizado, reporte ao término, Golf e Golf Yankee. Reporta lá. É 251 no voo e por base. Afirmativo, por hoje, por base, o 6251, tá? Envia para siga. Cinco barra cinco, alto e claro. Bravo. Paulo Salvador, muito bom dia, Avianca Oscar November Whisky. Oscar November Whisky, prossiga. Paulo, solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 1 Lima, para o pátio principal, finger número 5. Reboque, chame o salinho no 21 decimal 1. Confirme, por gentileza. É 121.1, a frequência do solo para iniciar reboque. Prato, 121.1, valeu. Salvador, Salvador, Avião Calça, Novembro Whisky. Novembro Whisky, confirmando do pátio 3, confirma a posição do pátio principal. Positivo, pátio 3, posição Lima, para o pátio principal, número 5. Autorizado reboque, reporte ao, para ingresso no pátio principal, o Alfa Novembro Whisky. A 251 chame Centro Recife, frequência 251, alterna 1260. Recife 251, 1260, 6251. Muito obrigado, meu bom dia. Alô, Salvador, da 3171. Tem informação, hotel. Então, 3171, hotel confere, copia Guarulhos 320. Pronto para cópia, TAN 3171, portão 7. TAN 3171, autorizado para Guarulhos, nível 320, via pêndulo 1-0 até Taubaté. Decola da pista 1-0, curva direita, após decolagem, perfil da saída da EL, Leda Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5435. 320 aprovado para Guarulhos, Ampêsulo 90 até Taubaté. Correção 320 aprovado até Guarulhos e Ampêsulo 90 até Taubaté. Decola 90, primeira curva direita, direita é o Leda Motiva. 120, decimal 8, controle 5435, transponder, 3171. São 3171 no correto, portão 07, chama pronto o pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento, São 3171. Tente autorizado, reporte táxi, São 3171. Pushback acionamento autorizado, reporte táxi, São 3171. Controle Salvador 6251, retornando. Nenhum contato em ambas as frequências que o senhor me passou. Tente 13325 e 1288. 13325-288. Alfa Novembro Whisky, prossiga. Autorização para adentrarmos o quadro principal até a posição número 5. Alfa Novembro Whisky autorizado, agilizando na medida do possível, reporte ao Yankee, informa, Serra do Reboque, bom dia, obrigado. Gente, bom dia, Golf Yankee. Então, 3171 no taxi via Pat 1 no Índia, até o ponto de espera pistola 0, quando lá torre 1, 18.95, ajuste no 0, 1 no 2, agora um gol. Sete, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Então, 3171, decolou 53, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 308, graças, bom dia, bom serviço. Já tá 3171, passando 1200 na sua escuta. Via Daniel. 320 Via Daniel, possibilidade da presente voar Daniel ou Leda? Oi, Leda. Voando Leda, grade 3171. controle Salvador, Otan 3171. Possibilidade de coordenar de outra Recife para onde por base da presente para o 3171. Recife 1251. 251, abraço, bom dia, bom serviço. Alterno 260.